Olá, eu sou Clóvis Caruman e no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de espiritualidade, do espírito, da forma que eu vejo no xamanismo. Mas antes, se inscreve no nosso canal, curte, compartilhe esse vídeo para que o canal possa crescer cada vez mais. Nisso você está me ajudando, está ajudando o Núcleo Caruman e com certeza vai estar ajudando as pessoas que verem o vídeo, que procurarem entender um pouco mais sobre o xamanismo, sobre a forma de pensar no xamanismo, sobre a filosofia xamânica, principalmente da forma que eu acredito. Tá? Então, se você concorda comigo, se você gosta da forma que eu vejo o xamanismo, se você quer aprender um pouco mais, aproveita, se inscreve no canal, curte, né, aciona o sininho para que você receba as notificações, que eu vou estar falando cada vez mais e mais sobre essa forma de ver o xamanismo, como eu vejo. E hoje eu quero falar a respeito da espiritualidade, do espírito, realmente, da forma que eu vejo no xamanismo. No xamanismo, como eu vejo, o espírito é a essência das coisas. É a base que faz com que essa realidade, essas coisas funcionem. Tá? Então eu não vejo o espírito apenas como seres desencarnados, ou como uma essência de influência que vai vir só do meio espiritual, que seria o meio astral, né? O espírito, para mim, ele é a essência de tudo. Por isso, o se comunicar com espíritos, que também é uma das bases do xamã, no xamanismo, no meu ponto de vista, não é só se comunicar com espíritos desencarnados. Não que isso já não tenha um bom efeito, mas não é essa a base. É se comunicar com os espíritos. Entender que uma pedra, ela tem um espírito ali. E aquele espírito pode sim te trazer muitas informações. É entender que uma erva tem um espírito. E essa erva, e esse espírito da erva, pode ajudar você a se melhorar. Por isso os banhos de ervas, por isso os chás, por isso os emplastos que usam ervas, que usam argila, que também é a terra, que também tem o espírito da terra ali. Entende que para o xamã, no xamanismo, tudo tem um espírito. Tudo tem essa base do espírito, da essência. E é essa essência que no xamanismo procuramos trabalhar. A essência das coisas, a essência das ervas, a essência das pedras, a essência dos animais. Por isso, quando você faz uma vivência de animal de poder, e você descobre qual é o seu animal de poder, com esse instinto do seu animal de poder, aliando-se mais à sua personalidade, à sua persona, você vai começando a ficar mais firme na sua vida. É exatamente por causa disso. O espírito, a essência daquele animal, começa a fazer parte de você. A essência de uma pedra vai fazer parte de você, estando ao seu lado e te protegendo. A essência que existe numa imagem trabalhada, a essência que foi colocada no maracá por aqueles que fizeram o maracá. Tudo isso, para o xamanismo, tem função. Tudo isso tem um espírito que domina, que ele orienta. É um espírito que faz com que você perceba que tudo flui e tudo pode te passar informação. Então, entender o espírito e a espiritualidade no xamanismo vai para algo muito amplo. Muito amplo. Porque pega desde os espíritos dos seres e das essências que estão na Terra física para os espíritos desencarnados, os espíritos de comunicação extraterrestres, os espíritos ascensos ou mestres ascensos, os espíritos como base essencial de tudo e do todo. Por isso, o xamanismo ele é tão aberto, ele é tão amplo, porque são muitas as situações, são muitas as filosofias, são muitas as formas de se lidar com o xamanismo. Então, a minha forma de se lidar com o xamanismo é procurando sempre a questão da filosofia xamânica, de fazer com que você entenda as coisas e, através disso, você pense por você, sem até a minha influência, no caso. Você entendendo, é você quem vai escolher qual caminho, é você quem vai saber como fazer. E é isso que o xamanismo é para mim. Uma forma de trazer essa filosofia, essa forma de pensar para a sua vida. Então, para mim, espíritos estão em tudo. E esse estar em tudo faz com que eu aprenda com tudo. E nesse ponto você começa a perceber, assim como eu, que o que eu sei é muito pouco. Porque tudo traz informação, tudo tem informações. E a cada informação eu vejo que eu sei pouco e eu preciso crescer mais, estudar mais, vivenciar mais. Então, uma das grandes coisas do xamanismo é agradecer a tudo que você tem. E eu agradeço a todo o conhecimento que eu tenho, mas também faz com que você deseje, que é o desejar mais conhecimento, mais vivências, mais experiências. E no xamanismo, a experiência é a base. Então, espero que você tenha percebido que a forma que eu acredito em espiritualidade no xamanismo, ela é muito ampla. E ela não se fecha a um tipo só. Ela não se fecha a um tipo de uso apenas. Ela é ampla. Então, nos próximos vídeos eu vou estar falando mais ainda a respeito disso, a respeito de enteógenos também, a respeito de cachimbo, a respeito de tudo aquilo que, para mim, trouxe uma vivência muito grande e trouxe o entendimento de como o cosmos, como o mundo, como o universo age e como eu posso ir me adaptando e melhorando cada vez mais o meu entorno, as pessoas que estão à minha volta, aqueles que querem realmente crescer junto comigo, para que juntos possamos atingir mais partes dessa realidade, crescendo e evoluindo em grupo, não só sozinho, mas também sozinho, cada um crescendo da sua forma, à sua maneira. Então, espero você nos próximos vídeos. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E espero você lá. Que o amor reine em seu coração. Venha se conhecer no Kralin Karuman.